Se liga aí, irmão, a ideia é muito forte. Consciência nordestina, pode crer, ninguém é Loki não. Seu hipócrita, preste bem atenção nessa proposta então. Força, paz e união para todos os irmãos. Hip hop consciente com muita informação, sem aterrorização, viagem de gangsta. Liberte sua mente, tá na hora de pensar, refletir, tentar fazer a coisa certa. Mudar essa ideia que pobre tem que sofrer, se humilhar até morrer. Creio que Jesus Cristo não quer isso pra você. Se liga, véi, faça por você agora. Se revolucione, é chegada a hora de toda população pernambucana se libertar dessa prisão. Cativeiro mental que assola o meu povo, que enfrenta a vida com suor da lida, com fé em Jesus Cristo, que até hoje nos guia. Só ele tem poder, pode crer, meu irmão, para acabar com a seca que racha o sertão, que faz o agricultor optar por migração. Destino ao sudeste, ser peão de construção. Pede todo dia a padrice sua proteção, pra mulher e filhos que ficaram no sertão, mas que vieram com ele dentro do coração. Pra mulher e filhos que ficaram no sertão, mas que vieram com ele dentro do coração. Dentro do coração, dentro do coração. Mundo de ilusão mostrado na televisão. Nordestino iludido se despede do sertão. Qual será sua progressão? Qual será sua progressão? Mundo de ilusão mostrado na televisão. Nordestino iludido se despede do sertão. Qual será sua progressão? Agressiva, consciente e ativista. Num rap, um blackout no sistema moralista que quer nos aprisionar na prisão da informação. Sobrevivendo num sistema de semi-escravidão, ser humilhado pro patrão, aí irmão, não dá. Temos que revolucionar primeiro a nós mesmos, mudar nossos conceitos. O estudo é tudo, com tudo isso. Tem gente que fica omisso, mesmo vendo tudo isso. Ajuda a corrupção, só negando informação. Jovem da periferia, num abismo de ilusão, seca, miséria e fome no agreste do sertão. Vamos dar as mãos, força, paz e união. Cada um ciente, essa é nossa missão. Hip hop confrontando com atitude e informação. CH já falou, autovalorização. Se autovaloriza, irmão, pode crer. Hip hop interiorando de atitude e proceder. Vacilão aqui na quebra, não se cria, pode crer. Consciência nordestina dá, deixa pra você. Se respeitar os irmãos, é respeitado então. Caruaru, Pernambuco, resiste minha nação. Se respeitar os irmão, é respeitado então. Caruaru, Pernambuco, resiste minha nação. Resiste minha nação. Resiste minha nação. Mundo de ilusão mostrado na televisão. Nordestino iludido se despede do sertão. Qual será sua progressão?